3858 já pode coordenar com a equipe de solo. Após a passagem do Airbus aí da Europa, a retaguarda está autorizada a iniciar o push. Sim, coordena aqui para ataque 3858. Xanaia 6310, 8.6, puxa até estacionamento. Xanaia 6310, vai manter a posição após a passagem da aeronave da Europa, retaguarda será autorizada. Sim, entendeu que após a passagem da aeronave da Europa será autorizada, Xanaia 6310. Afirmativo, mas só mantém escuta que eu vou autorizar. Afirma, não, você escuta já. Uno 973, chama agora Recife, frequência 251, secundária 13395. 251-3395, Recife, Uno 973. Xanaia 6310, agora está autorizado o push na 612 e reporte o TAC. Autorizado na 612 e reporte o TAC, 6310. Desça para 4.000 pés, o ajuste 1011, chegada bom. Autorizado, 6313. Se tiver condição de interceptar, autorizado, zona. Para o início do táxi, 3858. 116 a bordo, 5 5 horas de autonomia, assinando João Pessoa, só 3858. Só 3858, vai taxiar à direita, via Índia, na ponte de espera, chame com torre frequencial 1-8-95, ajuste 909. E onde ajustado, táxi direita, Índia, ponte de espera, torre 1895, 3858. Afirmativo, boa noite, bom voo. Obrigado, até a volta. Oceania 3-0, POB de 140, autonomia de 3 horas e 30, alternando Natal. Oceania 3-0, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-8-95, ajuste 1011. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 1895, 1011, no time do Oceania 3-0. Afirmativo, boa noite, bom voo, Oceania 3-0. Oceania também, bom trabalho a todos aí. Boa noite, na 3858, ponto de espera da 1-0, pronto. 3858, autorizado decolar, 1-0 grau, 099. Alguém decola, fixa 1-0, tá 3858. Salvador 096, pushback, acionamento do 5. Autorizado em reporte táxi. Reportará, 096. Boa noite, Oceania 3-0, ponto 0-0, tá pronto. Ali mantém, pistão 0. Ali mantém 0, 3-0. 3858, decolou os 4-4, fechando o controle em 1-9-35. 1-9-35, tá 3-8-5-8. É 313, descida para 2000 pés. Sobre, boa noite, são 3858. Boa noite, são 3858. Contato radar, sabendo nível de voo 370, na ida a Momo. Saída Momo, são 3858. Salve, 09, ajuste, por favor. Na 3858? Prossiga. Qual seria a proa de Abuco? Xané 6310, autorizado decolar, 110 graus ou 90. Livre decolagem interna 6310. Autorizado, Abuco da presente, 3858, subindo ao 370. Positivo, maravilha, obrigado, tá na 3858, voando Abuco. O Xané 6310, decolou 247, chama o controle 119.35. 1935, boa noite, bom trabalho. O Gol 1096, táxi, a bordo 100, uma centena, 3 horas e 39 de autonomia, alternativa Recife. Gol 1096, táxi, Tati 1, Índia Alfa, tem o ponto de espera da 10, Lacha Mitor, frequência 118.95, ajuste 1011. 11-1295 na ponte 10, de Alfa, 0-9-9-10. Afirmativo, boa noite, povo. Muito obrigado, senhor, boa noite. 5-0, está por meios próprios a final do X-Ray, o 6303? Positivo. Receptaremos o 6303, obrigado. Boa noite, está Mike Zulu Hotel. Prossiga, Mike Zulu Hotel. Zulu Hotel, na posição número 4, autorização de rebote até o pátio 3, na posição 7. Gente, Mike Zulu Hotel, posição 4, confere, pátio 3. Negativo, estamos na posição 4, autorização de rebote para a posição 7 do pátio 3. Gente, pode iniciar o rebote, autorizado. Recife 1254, secundário 12685, bom voo. 2545, 3258, obrigado. Visão 3, visão com campo? Visão 3, visão 3. Chama Alto, 1895, cheque o trem, bom pouso. 1895, 3013, boa trabalho. Torre, Samurora, canal 6313, passar externo, baixar o trabalho. Chanel 6313, continua a aproximação, cheque o trem, aguarda autorização de pouso. Vai dando, 6313, baixar e travado. Autorizado pouso, pista livre, 10 graus, 09 nós. Livre pouso, 6313. Gol 1096, decolou os 51, chama o controle em 1 9 decimal 35. 1935, uma boa noite, gol 096. Controle Salvador, boa noite, Gol 1096, cruza 2000 pés. Gol 1096, contato radar, sobe nível 370, sai da MOMO. 370 na MOMO. Chame 6310, chame Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 12685, bom voo. 2545, 2085, boa noite, ótima semana. É, o voo 1096 pode voar direto para ti? Autorizo o Cockpo, 1096. Melhor ainda, Cockpo. Chanel 6313 no solo 54, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 209, 6313. Sente, estou com nível de voo 190, aguarde coordenação. Via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 6313. 152-16, trilhado Aracaju, nível de voo 130, via Golf 677. Recola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Conde, código 0260, controle 11935. correto, é pode esperar o posicionamento pushback. Meia, pode voar agora por aqui? Voz de convenção no 096. Aguarda. Chanel 63, 13, é autorizado, ingresso Juliette, posição 1, parte 1. Ingresso Juliette, posição 1, 63, 13. O 096 está autorizado a proa a da posição Abucu. Abucu direto, gol 1096, muito obrigado. A 3305, descida ao 050, pro Itap, para interceptar a chegada a Mari. 050, pro Itap na Mari, da 3305. No 096, chama agora Recife, 12545, secundário 2085, com voo. 45, boa noite, voo 095. Siga dos 228. Sente, está pronto, cópia? Autorizado, conquista, nível de voo 180. Decolando a pista 190, com curva direita, saída Arbor, eleva pois direto conforme o plano de voo. O transporte é 5530, controle 19-35. Dois Salvador, boa noite, azul 4298, 8 milhas. Pode baixar para lá, 4298, boa noite. Vai portar, baixar privado, 4298. Passando Obdut, Obdub, depois conquista. Após pronto, saneamento para o SPEC, passarei 2228. Baixado e checado, 4298. Pouso autorizado, pista 10, 90 graus, 10 nós, 11. Pode confirmar o vento, por gentileza? 120 graus, 90 nós. Sente. 7843, graças, boa noite. Boa. Salvador TAN 3305, passando 6000, seria possível manter a tua velocidade? A livre 3305, desça para 2000, ajuste no 091, livre LS, repor estabilizado. 2000 no 091, livre TAN 3305, autorizado LS. Direito 129. Direito 129, 4298. Estamos usando o azul 4298, livre 8 na Alfa. Azul 4298, táxi via Alfa, Juliette, posição 341. 4296, confirme 57 a bordo. Trip 5216, está autorizado até o ingresso do Pátio 1, é, após a passagem da aeronave da Azul, tá, a Embraer da Azul está à sua direita, está passando a sua retaguarda no momento, após o ingresso no Pátio 1, após a retaguarda está autorizado o trip de seguir, Índia Alfa, Juliette, foi só Índia, até o ponto de espera da 190. Para Índia, ponto de espera da 190. Ajuste 1011. Afirma, boa viagem, bom voo. Boa 1095, Chine Torre, 1895. 1895, boa noite. Sim. Sim. 3305, estabilizado NS X-Ray. Gente, reporte externo. Portal externo, 3305. Rodé, equipe de salvo, Santar Táxi. Mantenha o ponto de espera. Mantenha. Plan 3305, externo, baixado, checado. 3305, livre pouso 910, vento 1, 10 graus, com 09, altímetro 109. 1011, livre pouso da Plan 3305. 4106, após o Airbus na curta sinal, ali mantendo zero. Seu passarelo 2228-63 após 5 horas de autonomia alterna, Salvador. Civitaxi até o ponto de espera, via parte digital, Índia, no ponto de espera, a torre, em 1118-95-09, bom voo. Sente, parte principal, Índia, lá do... Livra direita, solo 12, um decimal 9. 219 direita, 3305. Solo Salvador, boa noite, 3305. 3305, boa noite, autorizado táxi Alfa, Juliette 06, portal. Sou Juliette 06, então 3305. Então 3305, Alfa, Juliette 06, portal. Alfa, Juliette 06, então 3305. Online, Chris Box, I love the sending for Papa Fit, Kenich 1001. Zero Nine, Chris, Fred, Alex, Pelu. Trip 5216, decolado ao Zuno 4, controle 19, decimal 3, 5, 1, gol. Obrigado, bom. Salvador. Good evening, Trip 5216, request you contact. 5216, we are contacting the Patrick, Quadrant 5110, please, for direct contact. Direct to contact, 5160, 5216. 09. Isso é quase 0022. 28, decolado 216, controle 19935, alô. 19935, obrigado. Controle Salvador, Passaredo 2228, decolado na sua escuta. Passaredo 2228, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180 e sai da árvore. 180 árvore, 2228. Zero nine, if you fly direct to Duna, are you able to intercept your calls? 09, clear to Duna, descending 2000, you can establish your calls. Tá, livre dos mínimos de altitude até a saída, após Arvo, direto conquista. Ok, após Arvo, boa, direto conquista, livre dos mínimos, 2228, obrigado. Azul 4235, autorizado da chegada, desce para 4000 pés, QNH1012. Canal 6313, paciente da informação Papá 360, Guarulhos. Roxana 6313, informação Papá confere, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, conforme solicitado. Decolado 10, curva direita, Israel, Leda, Brisa, saída. Onde irá interceptar o peso 16 até Belo Horizonte, direto trive, conforme roda do plano de voo. 5532 no transponder, controle opera 119.35. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, recepta Pesulu 16, da Belo Horizonte, drive e conforme nota do plano. 532 do transponder, 10935 controle, canal 6313. 5532 no transponder, cortejamento correto, chamei pronto, pushback, acionamento no 01. 532, chamada pronto, obrigado. Online, contact Tower 118.95. 118.95, up to LV19. Bye. Portugal 019er, check your landing gear, clear to land runway 10, wind 120 degrees with 10 knots, QNH 1011. This one runway 10, up to LV19. Azul 4235, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado no localizador. Azul 4298, prossiga. ainda não temos o plano do senhor, da senhora. Por gentileza, aguarde alguns instantes. Acredito que seja Momo direto, tem que ver a rota da aerovia. Cinco, espera a identificação. Passaria do 2228, chame centro Recife, frequência no 2000.0, alterna no 2828. Centro Recife 2000.0288, obrigado, boa. Cinco, 5595, passando o conde, contato radar. Foi direto pelo reporte para a descida. C5595, informa o tráfego, 12 horas, 15 milhas no rumo oposto, mantendo nível de voo no 30, o tráfego da companhia. Trip 5296, informa o tráfego, 12 horas, 14 milhas no rumo oposto, é o tráfego da companhia para vocês de Aracaju. Trip 5816, travel clock, 12 miles, maintaining 7 level 1 for 0. Cable 019 are on the ground at 30, vacate to the right, call ground 121 decimal 9er. Okay, 119er, we go, 019. Boa noite, Apox 019, Vanessa Kate. TAP 019, clear taxi Alpha, Juliet, ABZ, gate 08, follow my yellow vehicle until gate 11. Via Golf and Juliet, stand there to gate 28, follow yellow line to stand 11, Apox 019. Follow the vehicle until gate 10. Okay, can you say again? Follow yellow vehicle until gate 10. Copy, do follow the yellow vehicle until gate 10, at control 019. Bravo 4298 ao solo voltando. Azul 4298 na escuta. Azul 4298 é o solo.